好，不表示。 Receptando a final RNAV totalmente visual, 4485 azul. Azul 4485, chama agora a torre 118 decimal, 95. 118, 95. Muito bom dia, bom trabalho, 4485. 74167. Autorizado, chamar a frente. Torre Salvador, bom dia, 4485 azul, passando Sierra Vitor 366. Gente, azul 4485, que é legal no 05, pouso precisando que estão no 0, vento 130 graus no 1. Livre pouso na 10, 4485. Autorizado, deputado. Salvador, do ano 867, no 11, para o pushback de funcionamento. Aguarde, o ano 867. Bacana. Projeto Lock, azul 5021. Fechando o centro, recife 125, decimal 1, alterne 123, decimal 8. 251, 1238, azul 5021, boa. Boa. Azul 4167 está iniciando? 4167 está acionando agora. Eu chamo totalmente pronto, a aeronave da Gol já vai taxar retaguarda, ok? Chamo retaguarda, nova autorização. Vamos ver. Mensagem saiu passada, confirma? Chamaremos pronto, 4167. Gente. S59 aguarde cópia, transformação novembro. ONU 556, está com ONU 70 a bordo. Alterna Guarulhos com 3 horas e 15. Tais aprovado até o ponto de espera da ONU 0, via Bate ONU Índia, ponto de espera Torre 1895, KNH 1015, ONU 556. Ponto de espera da 0295. Alô Salvador, azul 2788, boa tarde para novembro, Paulo Afonso 170. Tarde, azul 2788, número 2 para 4 para novembro, confere. Quem será prevista para 2788? Momo Fratinho. Obrigado. Para o 467, posição para o 710. Aguarde 4 número 7. Uno 867, portão 11. Autorizado, chame táxi. Valeu para o táxi, Uno 867. Azul 4167, portão 01 não autorizado, chame táxi. Portão 01 não autorizado, chamada táxi 467. Azul 2759, cópia. Confim, autorizado via Pesilo 21, nível 360. Colagem visto no zero, curva à direita, agora elefa. Após o ADCT TOSOP. Transponder 5150, controle Salvador 119, decimal 8. Pesilo 360, confim, Pesilo 21, decimal 0, curva à direita, agora elefa. Confirme somente o transponder. 5150. Correto, 2759. Chamei pronto, por estacionamento confirmando o portão. Ana 4, confirmando. Certo. Certo, quebra aquilo, confirma apenas o POB. Copiado POB 04, autorizada a ascensão para o nível de voo 105, logo em seguida nível 115. Evite o setor eco da ilha, devido aos traços em aproximação na chegada à mar. Autorizada a ascensão pelos setores sul e uísque da ilha. Gente, azul 2788, autorizado para Paulo Afonso, nível 170. Decola da 10 com curva esquerda, saída Momo. Transporter 5152, controle 1098. Momo, transição Froti. Correto, Momo Froti não cumpre o gradiente. Gente, cumpre inferior 2788, chama para posicionamento, parte 3. Gente, 2788. 4485, Alfa Kilo, parte 3, atental finalizador. Alfa Kilo, parte 3, atental finalizador, azul 442. Salvador, cordial. Boa tarde, passarela 2262, para November. Boa tarde, 2262, formação November, prepare a Boralefa aguardando cópia. Boralefa aguardando cópia 2262. Para o táxi, 1867. Temos 177 a bordo, 1332 até na Confins. 2867, táxi aprovado até o ponto de espera da 10, via parte 1 em Índia, ponto de espera 12, 1895, KNH 10 no 5, segue em Brasil Azul, através do portão 4 como número 2. Gente do Azul no 4, 10 no 5, prosseguindo parte em Índia, ponto de espera 1 a 12, 895. Aprovado. Desce para 2500, 10, 10 no 5, reportará estabilizado no RNAV da 10, com notícia 9. 198. 198 no. Autorização para portamento. Queda prevista a mão, transição Froti, aguarde cópia. Saída Aron, transição Froti, transição. 2567, alterna Serra Bravo Lima Oscar, 4 horas e 32, 114 a bordo para o táxi. E é quanto possível, solicita a voa da EO, Leda. Autorizado direto, Leda. Leda, obrigado. Alô. Nível alta 395, a torre está com 67. Passarela 2262, pronto para cópia? Cópia 62. Autorizado conquista, nível 180, saída a bordo, transição elefa, faz elefa, DCT ao flor, DCT conquista. Decola da 10, curva à direita, aciona 5151, chama controle 19, decima 8, proteja. Cortejo.

Certo, guardião. Tato. Passando 2262. Vai cruzar 150. Passando, aguarda transferência para o centro. Guardando. Estabilizando, avistando, agora 396. Pouso 396, chama agora a torre em 118, decimal 95. 118, 396. Falado 11, controle Salvador, 119, decimal 8. 98, obrigado, bom domingo. Obrigado, tratamento. 25 milhas, Salvador. 2262. Passando pequeno. 867, contato radar, decolagem, sua via saída árvore, transição elétrica, para onde eu vou? 360. 360, 1867. Controle azul 4167. Azul 4167, controle. Tem uma velocidade de voar nos motiva? Guarde. Bono 556, chama agora o centro Recife, 125, 1, alterne 123, 8, bom voo. 251-232, obrigado. E Salvador, eu vou no 396, tá passando o fixo final da 10, boa tarde. Sou no 396, pouso autorizado aqui, sou no 0, vento no 20 graus, sou no 09, que negão no 0 no 4. Livre pouso, pistão no 0, ajuste no 0 no 4, gol no 396. Gol no 255 está autorizado, o final do procedimento terminado. Deixa para 25010, reporte passando Serra Vida 366. 25, autorizado R9, comando 366. Correto, altímetro agora no 014. 14. O 4167 autorizado pelo centro de está presente no adreto Cubave. Cubave está presente, obrigado. 4167. Salvador, boa. Chanel 61 no 41 no controle Salvador, tendo identificação dessa via chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 0 no 4. Para o táxi. Amar Lopi. Minha Paulo 5, libera direita, Paulo 209. Direita, 209, agora 3 mais. Autoriza direto elefo pro gol 1867. Autorizado direto elefo, gol 1867. Apenas para informação, tráfego carne 182. Agora posição de 1 hora, 15 milhas, em lançamento de paraquedista em Veracruz. Passando 070 em ascensão para o nível 1195. Excelente, obrigado. No 41167, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterne 123, décima 8. 251-238, centro Recife, azul 4167, obrigado, bom dia. Salvador, boa tarde, FNRB 320, informação 90. Chanela 320, controle Salvador, sendo identificação do CV, chegada a Mário para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro no 014. Via Mário para o 060, via 14, 320. Passou 76, Gono 255. Gono 255, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, ok. Salvador, gol 1255. Gol 1255, pouso autorizado, pista 10, vento 30 graus, 109, que é legal, 0-4. Livre pouso na 10, seu gol 1255. Taxiotan 3216, com 141 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alternando João Pessoa. 141 a bordo, altímetro 104, taxi Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, com voo. Índia Alfa, ponto de espera torre 1895, TAN 3216. Prossiga. 1, 2, 1, 19, 9, 7. Delta Fox, prossiga. Paulo Salvador, gol 2067 para o pushback, na disposição 06. Autorizado, chama para o táxi. Livre pushback, na mesma, reporta táxi, gol 2067. Matango Eco Delta Fox, autorizado Cirilo, UPEX, corredor Axé, decola da 17, curva direita. Aciona 0121, chama controle 119, decima 8, coteja. Planejamento correto, altímetro no 0 no 4, para acionamento chame torre 18, decimal 9, 5, com gol. Hoje tiver questionamento, ajuda aí, 759, está na posição 4, com gol. Autorizado, chamar o táxi. Autorizado, chamar o ajuda aí. Salvador, muito boa tarde, é o TAN 3216, ponto espera pronto. TAN 3216 após o Boeing na curta, autorizando olhar e manter, pista no zero. Confira o TAN 3216. TAN 3216 autorizado olhar e manter, pista no zero. Ali, manter, pista no zero, TAN 22262 para funcionamento. Tequilo para ascensão. 7 tequilo, subo entre os setores Uísque e Sudoeste da ilha. Tequilo, subo entre o setor Uísque e Sudoeste. Chalé 6141 está autorizado a final do procedimento aeronave. Pistão 0, desce para 2500, PES, reporte, passando a ferramenta 3 no momento. Autorizado final da aeronave, 2500, Chalé 6141. Oi, 164 a bordo, está transmitindo a autonomia ao 0 na HLM. No 64 a bordo, altímetro no 0 no passo, táxi via Índia, Alfa no ponto de espera torre 1-8, adicional 95 com voo. Autorizado, chama para ingresso no 7, Delta Fox. Visual com o banho da Gol iniciando táxi. Afirma. Com o Noro 2 no táxi, via Índia Alfa no ponto de espera torre 1-8, decimal 95. Altímetro 1-0 no 4, bom voo. 14 seguindo, voo até o ponto de espera da 0 lá, 18-9-2-7-9-9. Autorizaria o 32-16 para a flor de frote. Para o táxi. Chama táxi 2262. Senta direta Cosmos 3615, controle Salvador, sem identificação dessa via, chegada a mão para o nível de voo 070, ajuste altímetro 10 no 4. Controle Salvador, boa tarde, na chegada a mão, 3. Aeronave transmitida foi interceptada. É o 3144, perdi o contato com o centro, passa 165 para 150, Brodmari. 3144, controle Salvador, aciona identificação, desça via chegada Mari para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 014. Possível pro de Cabo Serra Vista 366? Escuta, obrigado. Então 3144, autorizado, direto Serra Vista 366. Isso, 366, muito obrigado. Autorizado a decolar pistão no 7, vento 1, 3, 0 graus, 1, 0 nós. Salvador, uma boa tarde, é o azul 5076, informação não venda. No 73, boa tarde, informa nível pretendido para ilhão. Nós temos aqui um no 60. Sem saída prevista, coral, aguarde cópia. Serra Vista 366, final do RNAV, Oxalé, meu ano 41, completa com o procedimento da RNAVE, chama agora a torre 118, decimal 95. 118, 95. Oxalé, 320, está autorizado a final do procedimento da RNAVE, fecha no 0, desce para 2500. 10, reposta passando para a vida 366, altímetro no 014. Ativo, reposta lá 366, descendo para 2500. 320. Oxalé, 6315, autorizado o nível de voo 060. 060, 63. Está passando o Gilete Quebec Kilo, autorizado o lançamento, reporte para a descida. Quebec Kilo, aguardar a descida. Avançada a descida pelos setores Whisky e Sudoeste da Ilha, em virtude da aeronave, aproximação na chegada a Mare. Airbus 320 agora na sua posição de 2 horas e meia, 12 milhas. Passando 050, em virtude para 2057. Gente, descida do setor Whisky. Controle, o Papatango Eco Delta Foxtrot. Decola 17, solicita vá direto Siri 4500. Papatango Eco Delta Fox, fazer condições mais, autorizado direto Siri, subinicialmente para 2500, altímetro em Salvador 104. 2500 direto Siri, o Eco Delta Fox. 3216, dá o que está sendo autorizado pelo Centro Recife direto a Buco, respeita o nível de voo 340, proteja. As 2759, vento 140 graus, 109, autorizado a decolar 10. Autorizado pelo Centro Recife, dá presente para direto a Buco, respeita o nível de voo 340, proteja. A Buco, respeita 340, 3216. Correto. Salvador, gol 2067, cruzando 3500 para o 360. Para descida, Quebec Kilo. Eu confirmo a aeronave que recursou para o controle. Para descida, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, mantém o setor oeste da ilha de Caparica devido ao tráfego anteriormente informado e outros em aproximação, autorizando a descida para nível correspondente. Controle Salvador, gol 2067, cruzando 5000. 2067, completo radar na decolagem, saída da EL, subo para o 360. Para o 360, gol 2067. 2067, Veleda. Realizado, posição Veleda, gol 2067. Xenemia 315, reduz a velocidade para 2109. Reduzindo 2109. O Juliette Quebec Kilo, qual é a informação para manter o centro oeste de Caparica? Oeste, tá 3144, informa indicada. Nada, 2509. Condições de manter 250 até mais próximo, ser vida 366, seria o número 1 para aproximação. Com certeza, pode descer a 2500. Afirma, 2510 e ajuste na 014. Sim, 366. Quebec 12345. Região 01, prossiga. Gente, torre 118, decimal 95. Controle, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, prossiga. Atingiu 2510, autoriza 4500, direto 3. Autorizado. Salvador, azul 2759, decolou o arco, elefa. Azul 2759, saída árvore, livre ascensão 360. 360, azul 2759. Aproximação 97, é reporte final do GRES. Reportará, final do GRES, guardião 01. Leão no 41, solo aos 32, livre à direita, 219, solo. 219, pode. Tem 3216, chama Centro Recife, em ano 26, decimal 85, secundária 12545. 0, vai passar o 372. 320, aguarde autorização de pouso. 2262, autorizado a decolar, vento 140 graus, 109. Livre decolagem, passageiro 2262. Qual é a patente da Juliette? Já decolar, vento 150 graus, 109. Alefa, 2759. Ah, escuta. Autorizada Alefa. Aprode Alefa, azul 2759. Queda, baixa altura, não vai interferir na sua aproximação. É, o vento 150 graus, 10 nós, autorizado pouso, bicho 10. Ele é o repouso, Sarah, 320, sim. Zero, para lençóis. Azul 2790, autorizado lençóis, nível 160, saída Momo, transição da TAP, decola da 10, curva à esquerda, aciona 5164, chama controle 19.8, coteja. Nível 1960 para lençóis, decola no perfil da Combo, passa, decola da letra curva à esquerda, 5164, 19, 8, é o controle do 2790. Chegamento correto, chama para puxback de saneamento. Tomará. 6614, táxi via Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, 6164. Então, 2262, sem restrições. Sinal, observando a aeronave a curtíssima da 10, sem interferência, direto para o Breve, guardião da aeronave. Correio. Ah, 900, solicita 4500, direto Sirius. Sim, autorizado direto Sirius, informa o nível que deseja fornecer como sinal. 4500 pés, guardião. Sim, 1500 pés, direto Sirius. Ah, 4 mil. E 4.500, confirma. Recebe 4.500, durante o serviço, ele é aberto. Sinema 315, reduza para 1909. Reduzindo 1909. 305, outra zero descida para 4.000 pés. 4.000, 305, tráfego 1 hora, 10 milhas. Como Nordeste, o senhor é precisado como número 2, tráfego da mantenha 2.500 pés, um Airbus 320 com 2.500 mais de Bank City. Obrigado. Mantendo agora a graça. Que Romeu Oscar, condições de manter no 1.500 pés em princípio? Confira. Tem condições de manter no 1.500 pés devido ao tráfego no perfil da saída? É, sim, é sim, não está passando aí 600, vai descer a 1.500 pés, que lembra? É, tá. Estacionamento. Autorizado de chamar o táxi. Se que autorizado de chamar o táxi, eu consigo 073. Salvador, Xanel 6320, lembrou na foto. 6320, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, reportará se da Juliette. Zero. Azul 2759, chama Recife 26, decimal zero. Chama 315, redução para 1709. Reduzindo 1709, 6315. Cena 315, desce para 2.500 pés, autorizada para o procedimento da Renave, reporta após o servido 366. 3144, torre 1895. 1895, boa tarde. Passarela 2262, tráfego 2 horas, 9 milhas, rumo leste, cruzando 4 mil pés em descida para 2.500 pés, um rebote 320, aproximando-se do final. Avisou com o tráfego, 2262. Cena 315, tráfego 1 hora, 7 milhas, rumo oeste, cruzando 3.500 pés em ascensão para o nível 180, ATR. 315, chama a torre em 2895. 1895, 6315. Ah, sim, 1895, chegaram. Temos que o Romeu Oeste tem livre extensão para 4.500 pés. Ah, pode ser aqui, Romeu Oeste. Salvador, Oceano 6315, na final é Renave da 10. 6315, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Sente, aguardando. Paulo Azul 5073 para o táxi, alterna Salvador com 2 horas e 50, somos 111 a bordo. 111 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa no ponto de espera do Rio Noite, acima 95, bom voo. E aí de alta no ponto de espera 2954-95073. Obrigado, seu bom domingo. Salvador, boa tarde, 5063 Azul, ponto de espera pronto. Azul 5063, ciente, mantém a posição. Mantém. Solos 41, direito 1219, solo. Direito 1219, boa. Autorizado 2782. Eu acho que aquilo precisa. Posição 105. Solo, boa tarde, é 3144. Boa tarde, é 3144, táxi Alfa, repartido da Juliette. Alfa, antes da Juliette. 6315. Papai Charlie India Eco, prossiga. Bem, em princípio autorizar a descida até 4.500 pés, vou na proa do através de Paripe, informa ajuste em Salvador no 04. Salvador. Em princípio não tem a proa de Paripe, descendo para 4.500 pés, o Charlie Eco. Salvador, Charlie Eco. Gente, autorizado a descida para a altitude de tráfego local, frequência livre para auto-coordenação, o Eco Delta Fox. OB? 78. Tudo boa tarde, chegada Mari, desça e mantenha o nível 050. Mari, 050, não autorizaria o 366? Da presente, autorizado. 366, ah, 4, 4. Alô 2788, táxi em frente, aperta passagem do Airbus da TAM, segue para o portão 11, segue via Índia Alfa no ponto de espera torre, 1-8-95 com voo. Em frente, tendo passagem do Airbus da TAM, Índia Alfa, ponto de espera 6295, obrigado, alô 2788. O 0-6-3 autorizado a decolar, 140 graus, 1-0-9. Decolagem autorizada, 1-0-5-0-7-3. Fala, 6315, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Salvador, voo 397, informação Oscar, autorização São Paulo 380. Lono 397, autorizado Congonhas, nível 360, via Persoluno 0, Pobá, via Persoluno 6. Saída da Euler da Mótica, decola da 1-0, curva direita, aciona 5-4 no 3, chama controle 1-9-8, proteja. Polo Congonhas aprovado, nível 360, conformando o plano, Peresolo 10, Cubá, Peresolo 6. Decola 1-0, da Euler da Mótica, curva direita forte. 4, 3, transponder e controle, 19-8, gol, 1-3, no segundo 3, 9-7. Estacionamento correto, chama para pushback estacionamento. Para posicionamento, 2790. Estacionamento 63, 15, táxi via Juliette, portão 1. Via Juliette, portão 1. Alô, 2790 autorizado, chama para o táxi. Amarelo, 2790. Via Juliette, prossiga. Informa o horário da notificação. A gente aguarde, não temos aqui. Juliette, pronto para a cópia. Cairo 1 no meio pés, corredor axé, decola da 17, curva direita, aciona 0160, chama controle 119, decimal 8, coteja. Seis a borda, altímetro no 0 no 4, para acionamento chama em torre no 8, decimal 95, um gol. Autorizado, o decolado 5-1, controle 19-8. 19-8, 2788. Controle Salvador, boa tarde, 2788, decolado na Momo. Azul 2788, contato radar saída Momo, nível 170. 170, não cumpre o gradiente a 25 milhas, 2788. Sem restrições. Sem restrições para 170 na mão, 2788. Chega da Mário, desça para o nível 050. Para 050, autoriza ISAP da presença no 1974. Autorizado. CS da presença do ISAP no 1974. Passarela 2262. Chama Centro Recife em 1260, alterna 1288. O 2790, confirma os dados. 65 a bordo, 340, alterna Salvador. 165 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre, no 8, decimal 95, bom voo. 64, desça para 2500 pés, autorizado procedimento Renato, pista na zero, reporta o serviço 366. 2500, reportará algum nome agora. Bode 018, contato rodado estabelecido. Há 3 minutos para a posição coral, para interceptar a chegada Mário, Zoe na proa de Mário e reporta para a descida. Gente, primeira descida está no nível 170 em princípio. Challenge Eco, desce para no meio que antes faz o 3-0 proa da casa. Controle Salvador, azul 2788, é possível coordenação para voarmos pro ti? Aguarde. Aguardando, obrigado. 190. Autorizado alinhar e decolar o vento 130 graus, 109, azul 2790. Azul decola, azul 2790. Autorizado, posição? E o Cove? O Cove, né? A intenção é direto ideal, sim, vamos manter a prova de canal. Cove, boa tarde, boa noite, eu tenho informação máxima. 1885, senhora identificação, autorizado chegada Bonfi. Isso eu mantenho nível 050 para hoje Alagoinhas. 050 Alagoinhas, 1885. O 64 já passando 366 de Zocorota. Só o Salvador, boa tarde, mano 256. 56, prossiga. Certidão, Natal 310, bom 256. Autorizado São Gonçalo, nível 370, via Pérsolo 10. Saída Fuca, transição Zipar, decola da 10, curva à esquerda. Aciona 5421, chama controle 19.8, proteja. Autorizado São Gonçalo, nível 370, decola da 10 com curva à esquerda, saída Fuca, Zipar. Aqui é via Pérsolo 10. 5421, aciona 19.8, controle, voo 95.